O seu reino é a paz, a alegria e a justiça. Cristo, nosso Rei, não espera de nós raciocínios vãos, mas factos, porque nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse entrará no reino dos céus. É médico e cura o nosso egoísmo, se deixarmos que a sua graça penetre até ao fundo da nossa alma. Jesus disse-nos que a pior doença é a hipocrisia, o orgulho que nos faz dissimular os nossos pecados. Com o médico é imprescindível, pela nossa parte, uma sinceridade absoluta, explicar-lhe toda a verdade e dizer: Senhor, se quiseres, e tu queres sempre, podes curar-me. Tu conheces as minhas fraquezas, tenho estes sintomas e estas debilidades. Mostramos-lhe tão bem, com toda a simplicidade, as chagas e o pus, no caso de haver pus. Senhor, tu que curaste tantas almas, faz com que, ao ter-te no meu peito, ou ao contemplar-te no sacrário, te reconheça como um médico divino. É mestre de uma ciência que só eu possui, a do amor a Deus sem limites, e em Deus a todos os homens. Na escola de Cristo aprende-se que a nossa existência não nos pertence. Ele entregou a sua vida por todos os homens, e se o seguirmos, havemos de compreender que não devemos apropriar-nos de maneira egoísta da nossa vida sem compartilhar as dores dos outros. A nossa vida é de Deus. Temos de gastá-la ao seu serviço, preocupando-nos generosamente com as almas e demonstrando, com a palavra e com o exemplo, a profundidade das exigências cristãs. Jesus espera que alimentemos o desejo de adquirir essa ciência para nos repetir: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E respondemos: ensina-nos a esquecermos de nós mesmos para pensarmos em ti e em todas as almas. Deste modo, o Senhor far-nos-á progredir com a sua graça, como quando começámos a escrever: lembrai-vos daqueles traços que fazíamos guiados pela mão do professor? E assim começaremos a saborear a dita de manifestar a nossa fé, que é já de si outra dádiva de Deus. Também com traços inequívocos de uma conduta cristã, onde todos possam descobrir as maravilhas divinas. É amigo o amigo, diz-nos ele. Chama-nos amigos, e foi ele quem deu o primeiro passo, pois amou-nos primeiro. Contudo, não impõe o seu carinho, oferece-o e prova-o com o sinal mais evidente da amizade. Ninguém tem maior amor que o daquele que dá a vida pelos seus amigos. Era amigo de Lázaro e chorou por ele quando o viu morto e ressuscitou. Por isso, se nos vir frios, desalentados, talvez com a rigidez de uma vida interior que se está a extinguir, o seu pranto será a vida para nós. Eu te ordeno, meu amigo, levanta-te e anda. Deixa essa mesquinha vida, que não é vida.